Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 4 de agosto de 2020. E vamos ao destaque do dia. Produção na indústria cresce pelo segundo mês seguido. Tem aumento de 8,9% em junho e economia dá sinais de recuperação das perdas causadas pela pandemia. Paulo Garritano. Os números positivos são resultado da retomada de algumas atividades econômicas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Auxílio emergencial retira quase 2 milhões de brasileiros da extrema pobreza. E faz renda média da população aumentar mais de 11%. Daniele Popov. A proporção de pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza no Brasil é a menor dos últimos 40 anos. Estamos no Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação. E campanha do Ministério da Saúde reforça benefícios do aleitamento materno. Luana Kari. A amamentação traz benefícios não só para a criança, mas também para a mãe. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. A produção industrial brasileira cresceu quase 9% em junho, na comparação com maio deste ano. O crescimento foi registrado em quase todos os ramos da indústria pesquisados, de acordo com o IBGE. Reflexo das medidas de reabertura gradual das plantas industriais e outras atividades. É o segundo mês seguido que a atividade industrial cresce no país, o que ajuda a reduzir as perdas acumuladas no ano causadas pela pandemia. A pesquisa industrial mensal do IBGE mostrou que a economia brasileira tem sinais de melhora. A indústria automobilística acelerou e foi a principal responsável pela alta do setor industrial brasileiro. No mês de junho, o crescimento foi de 8,9%, comparado com maio, que já vinha numa recuperação. Os números positivos são resultado da retomada de algumas atividades econômicas, como afirma o gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo. Está muito diretamente relacionado à maior flexibilização do isolamento social. Isso faz com que plantas industriais voltem à produção, mesmo que de forma gradual, e naturalmente a gente observa uma maior predominância de resultados positivos. A produção de carros, reboques e carrocerias cruzou ali em primeiro lugar, mas o avanço no mês de junho foi em todas as grandes categorias econômicas e em 24 dos 26 setores pesquisados. Para o economista Gilberto Braga, é um bom começo para a recuperação. Segundo mês de recuperação industrial, isso já mostra uma consistência de que, apesar dos efeitos da Covid, a economia está voltando e até o fim de 2020 nós deveremos ter uma recuperação ainda mais acentuada. No acumulado do ano, a atividade industrial ainda está quase 11% negativa. Mas para a economista Vivi Almeida, os dados de junho são um bom sinal. E é preciso esperar mais um pouco para saber se a tendência de crescimento se mantém. Sim, é claro, não é de se desprezar, não é um resultado ruim, mas a gente ainda está em processo de recuperação. Também estão entre os destaques de expansão em junho a fabricação de bebidas, de indústrias extrativas e de produtos de borracha e de material plástico. Reportagem, Paulo Garritano. A importância do leite materno para a saúde das crianças é indiscutível entre os médicos. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade das crianças no Brasil é amamentada no primeiro ano de vida. E para aumentar ainda mais esse percentual, o Ministério lançou hoje a campanha Apoia a Amamentação, Proteger o Futuro é um papel de todos. A campanha faz parte do Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização da importância do leite materno. A microempresária Vanessa Vaz quer amamentar o filho de 1 ano e 4 meses até que ele complete 2 anos de idade. O ato de amor também é um prazer para a mãe. Fui orientada a amamentar até os 2 anos e pretendo conseguir, porque é uma coisa que me dá imenso prazer. Eu sei dos benefícios da amamentação para o meu filho. Bons exemplos não faltam. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade das crianças é amamentada no primeiro ano de vida. Entre as crianças com menos de 4 meses, meses, o índice das que se alimentam apenas do leite materno pulou de 45% em 2006 para 60% agora. E para incentivar ainda mais a prática, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a campanha Apoie a Amamentação. Proteger o futuro é um papel de todos. É o Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização da importância do leite materno. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. A pediatra Sandy Sato lembra que a amamentação traz benefícios não só para a criança, mas também para a mãe. Também traz muitos benefícios à saúde da mãe, como, por exemplo, diminui o risco de sangramento pós-parto, diminui o risco de depressão pós-parto. E a mulher que amamenta tem uma proteção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero, quando associadas com outras boas práticas de saúde, como alimentação saudável, prática de atividade física e a frequência ao seu médico obstetra. Assim como a pediatra, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, também ressalta que a amamentação protege a criança e sua saúde. Através dela, a mãe pode proporcionar a seu filho os primeiros cuidados de saúde, já que o leite materno protege as crianças de doenças infecciosas. Garantiremos assim o desenvolvimento de novas gerações saudáveis. Amamentar é um ato de amor e um ato de saúde. E em tempos de coronavírus, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Câmara Medeiros Parente, recomenda que a amamentação seja mantida mesmo que a mãe tenha um vírus. Não há nenhum tipo de comprovação de transmissão da mãe para o bebê, então eu acho que esse receio da população geral não deve ser levado em conta. A amamentação reduz em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Também diminui as chances de elas terem alergias, infecções, diarreias, doenças respiratórias, obesidade e diabetes tipo 2. Reportagem Luana Karen. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. Até agora, 1.970.767 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 2.801.921. 95.819 pessoas morreram de Covid-19. Quase 2 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza extrema em junho. O menor índice em 40 anos. E a renda média do brasileiro cresceu mais de 11% no mês. A melhora nos índices é resultado do auxílio emergencial, que começou a ser pago em abril. A proporção de pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza no Brasil é a menor dos últimos 40 anos. É o que diz um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Covid-19, a PNAD de junho, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E essa redução tem relação direta com o auxílio emergencial concedido à população a partir de abril, durante a pandemia do coronavírus. A conclusão é do economista da FGV, responsável pelo estudo, Daniel Duque. Essas reduções estão extremamente associadas ao aumento do atendimento do auxílio emergencial, que passou de 38% dos domicílios para 43% dos domicílios. Hoje, já metade da população mora com pelo menos um membro que recebe o auxílio emergencial, de modo que essa expansão teve grande potencial na redução aí da taxa de pobreza. A gente nunca viu, em nenhum momento da história brasileira, um percentual tão baixo da população abaixo dessa linha da pobreza e da pobreza extrema. Isso mostra que o auxílio emergencial ele foi capaz, de fato, de repor a renda das famílias, conseguir mitigar os impactos negativos da pandemia. A taxa dos brasileiros em extrema pobreza, que sobrevivem com até R$ 154 mensais, caiu de 4,2% da população para 3,3% de maio para junho deste ano. São quase 2 milhões de pessoas a menos nessa condição. Já a faixa de pobreza, que considera os que vivem com menos de R$ 446 por mês, caiu de 23,8% para 21,7% da população. Para quem não tem emprego fixo, o dinheiro chegou na hora certa. É o caso do autônomo Pedro Alves, que mora no Distrito Federal. Eu consegui pagar minhas contas de água, de luz do mês, consegui pagar meu aluguel também. É uma renda que pode estar ajudando muitas famílias, com certeza. De acordo com a PNAD, 43% dos domicílios brasileiros recebem o auxílio emergencial e, em média, o rendimento por domicílio é de R$ 881. Em junho, segundo a pesquisa, o benefício chegou a mais de 29 milhões de residências e 83% das pessoas que viviam nos lares mais pobres receberam o auxílio. Para o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o benefício chega a quem mais precisa. Esses índices foram atingidos principalmente no mês de junho, em comparação com o mês de maio. Isso demonstra, né, o acerto de fazer não apenas o atendimento, né, do auxílio emergencial, como fazer a sua prorrogação por mais 2 meses para permitir que o Brasil possa combater, né, a pandemia com a redução, né, dos reflexos econômicos, principalmente nas famílias mais vulneráveis. A pesquisa mostra ainda que no mês de junho a renda dos brasileiros aumentou 11,7%. No Nordeste, a ampliação foi de 23,6% e no Norte o incremento foi de 26,2%. Cristiane de Souza, que mora em Croatá, no Maranhão, é chefe de família e conta que o auxílio emergencial é a única renda dela. Eu recebo o auxílio emergencial e, para mim, é muito importante, porque ajuda bastante em comprar comida, né? Porque é o essencial, a comida e o material de higiene também. E comprar calçado para minha filha, roupa. O programa de auxílio emergencial, instituído em abril pelo governo federal, faz repasses que variam de R$ 600 a R$ 1.200 a 66 milhões e 700 mil pessoas. Já foram investidos mais de R$ 141 bilhões no programa. O benefício já alcançou 35 milhões de brasileiros que não faziam parte de programas assistenciais. Podem receber o dinheiro microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS, autônomos e trabalhadores informais que não recebiam nenhum outro benefício do governo federal. Integrantes do Bolsa Família e do Cadastro Único do governo federal também estão entre os atendidos. Reportagem Daniele Popov. Projetos de saneamento e gestão do lixo vão contar com R$ 350 milhões em financiamentos. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre a parceria entre Ministério do Meio Ambiente e BNDES, que também vai colaborar na redução do desmatamento. O Itamaraty divulgou nota prestando solidariedade ao governo e à população do Líbano pelos mortos e feridos devido às explosões ocorridas hoje no porto da capital do país, Beirute. Até o momento, segundo o governo brasileiro, não há informações de brasileiros atingidos. O Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty disponibilizou números de telefone para informações. São eles: DDD 61 2030 8820, DDD 61-2030-6756 e também DDD 61-2030-6753. A Marinha do Brasil, que tem um navio em missão de paz no Líbano, divulgou nota informando que a embarcação estava distante do local onde ocorreram as explosões. Fronteiras protegidas por terra e por águas. Entregue hoje no Amazonas uma nova base fluvial para conter o crime organizado e tráfico de drogas pelo Rio Solimões. Também foi inaugurada a primeira das 7 torres de comunicação que vão monitorar as fronteiras. Combater o crime organizado em uma das principais rotas do tráfico de drogas, o Rio Solimões. Este é o objetivo da base fluvial Arpão, inaugurada nesta terça-feira no Amazonas. A embarcação vai realizar o controle fluvial, parando e revistando outros barcos para combater principalmente o tráfico de drogas. Com investimento de R$ 17 milhões do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a nova base integra as ações ações do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, Vigia, coordenado em parceria com os estados. Segundo o coordenador-geral de Fronteiras da Secretaria de Operações Integradas do Ministério, Eduardo Bettini, será um reforço importante nos rios da Amazônia. Contribuirá em muito no contexto do Programa Vigia e da Operação Horus para o combate aos crimes transnacionais e também combate àqueles crimes que causam tantos transtornos para aquelas comunidades ribeirinhas, como, por exemplo, os crimes de pirataria. Outro recurso para combater o crime em regiões de fronteira é a comunicação. Por isso, também nesta terça-feira, foi entregue em Iranduba, no Amazonas, a primeira torre com rádios móveis e portáteis, que vai interligar o trabalho de vários órgãos de segurança pública. Além da comunicação via rádio e sistemas de localização, o governo adquiriu itens como binóculos termais e óculos de visão noturna para ajudar os agentes no trabalho. A torre foi instalada em parceria com o Exército Brasileiro e outros 6 equipamentos também estão previstos para os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, Tefé, Coari, Santo Antônio de Içá e Tocantins. O coordenador-geral de Fronteiras, Eduardo Bettini, explica como a torre pode ajudar no controle das fronteiras. Cria-se um raio ali de aproximadamente 50 quilômetros, onde é possível a comunicação com qualidade, a comunicação digital segura, que proporciona ali a atuação de várias equipes simultâneas no terreno. Desde 2019, o programa Vigia combate o tráfico e o crime organizado em mais de 16 mil quilômetros de fronteira. O objetivo é conter a entrada de drogas, armas e produtos contrabandeados no Brasil. Só no Amazonas, a atuação já garantiu o prejuízo de mais de 140 milhões de reais ao crime organizado. O programa também conta com operações no Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além das divisas de Tocantins e Goiás. Reportagem Graziela Mendonça. Divulgado o resultado dos selecionados para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Quem foi selecionado tem até quinta-feira, dia 6, para completar as informações oferecidas na inscrição. Mais de 100 mil estudantes disputaram as 30 mil vagas oferecidas. Os candidatos que não forem pré-selecionados continuam disputando uma vaga pela lista de espera. O resultado está na internet, em fies.mec.gov.br. E o Ministério da Educação também divulgou hoje o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. Quem foi pré-selecionado tem que comprovar as informações junto à instituição de ensino até o dia 11 de agosto. E quem não foi chamado ainda pode entrar em mais uma lista de espera. O prazo para manifestar interesse é de 18 a 20 de agosto. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares. A lista dos aprovados está disponível na internet em prouni.mec.gov.br. 350 milhões de reais para financiar projetos que investam em saneamento e gestão de resíduos sólidos. A verba vai ser repassada pelo Ministério do Meio Ambiente ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O banco também vai colaborar com outros projetos na área, como a estrutura das concessões de parques nacionais à iniciativa privada, e assim reduzir o desmatamento. A universalização do saneamento é uma das prioridades do BNDES. Atualmente no Brasil, 100 milhões de pessoas não possuem coleta de esgoto em suas casas e 35 milhões sequer têm água tratada. Com os novos recursos que vão ser repassados pelo Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, a ideia é financiar projetos que ajudem a melhorar essa realidade. É o que explica o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. O BNDES vai atuar como um operador, onde a gente vai emprestar esses recursos, são recursos reembolsáveis a taxas muito atraentes para quem quer fazer investimento em saneamento em recursos e resíduos sólidos. Tá? O fundo ele nasce com um aporte de 350 milhões de reais, valores aproximados, mas a gente acredita que esse valor alavancado e misturado com outras linhas do BNDES, o potencial financeiro que isso tem para o segmento no Brasil é algumas vezes esse valor aportado. O BNDES também vai participar da gestão do programa Adote um Parque, que prevê recursos para a proteção de 132 unidades de conservação ambiental na Amazônia. O banco também vai estruturar as concessões de parques nacionais, como os de Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, no Ceará, e o Parque Nacional de Brasília, para interessados da iniciativa privada que apresentarem projetos de ecoturismo. Essas ações são parte da estratégia do governo de diminuir o desmatamento no país e, assim, cumprir o compromisso internacional assumido no Acordo de Paris. A meta do Brasil é a redução de 100% do desmatamento ilegal até 2030, como explica o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O que nós precisamos fazer? Estabelecendo as estratégias ano a ano, passo a passo, para atingir o compromisso de desmatamento ilegal zero em 2030. A solução que se dá é ir colocando cada um dos programas, o Floresta Mais é um deles, mas não é só, o Adote o Parque será outro, e tantas quantas outras iniciativas houver para o atingimento completo da meta. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima foi criado em 2009 e deve ser usado para financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem a redução de emissões de gases de efeito estufa. Com os R$350 milhões repassados agora, os recursos do Fundo para Preservar o Meio Ambiente já passam a marca de R$1 bilhão. Reportagem Manuela Castro. O turismo foi um dos setores mais atingidos pelas consequências da pandemia do novo coronavírus. Agora, as empresas da área vão ter mais facilidade para acessar crédito. Uma medida provisória inclui o setor de turismo no PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Com isso, elas poderão obter crédito junto ao Fundo Geral de Turismo, o Fungetur, que tem R$5 bilhões para apoiar o setor durante a pandemia do coronavírus. O dinheiro atenderá os prestadores de serviços que fazem parte do sistema Cadastur e será liberado por meio do Ministério do Turismo, como explica o secretário nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo, Lucas Fiuza. Isso representa menos burocracia e mais agilidade no acesso a esse recurso que é vital para esse setor tão afetado pela pandemia. Poderão ter acesso ao crédito, por exemplo, empresas de acampamento turístico, agências de turismo, meios de hospedagem, parques temáticos, transportadoras turísticas, casas de espetáculos e centros de convenções, empreendimentos de entretenimento e lazer e parque aquático. Para a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem, Magna Nasser, os recursos representam um fôlego para que o setor volte a crescer. Para que a gente possa recuperar todo o movimento e todo o impacto econômico do qual somos responsáveis, nós possamos recuperar através desse crédito que estará disponibilizado. A expectativa é que 80% dos recursos sejam destinados aos empreendimentos de micro, pequeno e médio portes. Os 20% restantes poderão ser acessados por empresas de grande porte. Outras informações em turismo.gov.br. Reportagem Cleide Lopes. Juntos para a retomada da economia e do emprego. Pelo segundo ano seguido, os brasileiros vão ter acesso a descontos e promoções em milhares de lojas no mês de setembro. É a Semana Brasil, que no ano passado teve a participação de 14 mil empresas que registraram aumento de cerca de 11% nas vendas. A campanha foi criada para estimular o comércio e movimentar a economia no início de setembro, período em que se comemora a independência do país. Hoje, o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Van Garten, se reuniu com empresários que vão participar da semana e deu mais detalhes sobre a iniciativa. A Semana Brasil vai ser de 3 a 13 de setembro, dando ao comércio e varejo a oportunidade de oferecerem à população brasileira dois fins de semana. Ela vai priorizar o pequeno e o médio comerciante. O mote da Semana Brasil será todos juntos com segurança para a retomada da economia e do emprego. Estados e municípios já podem se cadastrar para receber os recursos do auxílio emergencial destinado a quem trabalha na cultura e também para pontos culturais, como teatros e circos. O cadastro pode ser feito pela plataforma Mais Brasil. Ao todo, o auxílio chega a 3 bilhões de reais. O secretário especial da Cultura, Mário Farias, explica como o dinheiro vai ser destinado. A gestão e distribuição dos recursos é de responsabilidade dos entes locais e a verba deverá ajudar os artistas, trabalhadores da cultura, espaços e empresas culturais durante o período da pandemia. Então, você que é secretário municipal de cultura ou secretário estadual, não esqueça de orientar sua equipe para inserir os dados do seu estado e do seu município na plataforma Mais Brasil. Ouvimos agora a sonora do secretário especial da Cultura, Mário Frias. E o cadastro pode ser feito em plataforma Brasil, plataforma Mais Brasil, tudo junto, .gov.br. E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspende efeitos de veto sobre uso de máscaras em unidades prisionais. Grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça apresenta projeto para regulamentar custas judiciais. Superior Tribunal de Justiça decide que é cabível a ação de prestação de contas para fiscalizar o uso dos valores de pensão alimentícia. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. Eu sou Walter Lima. Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspende efeitos de veto sobre o uso de máscaras em unidades prisionais. Segundo o ministro, os vetos foram apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro após o prazo de 15 dias para deliberação sobre o projeto de lei. Carlos Ribeiro. A decisão provisória do ministro suspende apenas os efeitos dos vetos apresentados fora do prazo. A liminar restabelece a obrigatoriedade do uso da máscara a todos os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas, incluídos os prestadores de serviço. Um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça apresentou um anteprojeto de lei para tornar mais justas as custas judiciais. A proposta é resultado de uma discussão iniciada no ano passado sob a coordenação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva. A proposta busca estabelecer parâmetros nacionais para fixar os valores de taxas para equilibrar a sustentabilidade da prestação do serviço com o direito da sociedade de acesso à justiça. Na apresentação do anteprojeto, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, lembrou que as distorções de valores e regimes de custas no país terminam por onerar as classes mais baixas da população. De prestação de contas pode ser usada para fiscalizar o uso de valores da pensão alimentícia. A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Um homem no Rio Grande do Sul foi condenado a prestar alimentos e custear o plano de saúde do filho que sempre esteve sob a guarda unilateral da mãe. Ele ajuizou a ação de prestação de contas para verificar se a mãe estaria empregando dinheiro apenas com o filho. A terceira turma do STJ considerou que, nesse caso, a ação de prestação de contas poderia ser usada com tal objetivo, mas o autor do voto vencedor que prevaleceu no julgamento, o ministro Moura Ribeiro, alertou que esse tipo de ação não pode ser proposta para apurar a existência de eventual crédito, pois os alimentos pagos não são devolvidos e também não pode ser meio de perseguições contra o guardião. Ministério Público Federal quer que pastor Valdemiro Santiago pague indenização por anúncio de falsa cura da Covid-19. O líder da Igreja Mundial pôs à venda feijões com a promessa de que a semente resultaria numa planta com poderes para curar a doença. Marissa Almena. O Ministério Público Federal entrou com uma ação em que pede que o pastor e a Igreja Mundial sejam condenados a pagar R$300 mil de indenização por danos sociais e morais coletivos. A ação também pede que o Ministério da Saúde republique o alerta de que o anúncio de Valdemiro Santiago é fake news. Justiça do Distrito Federal condena site de compras a indenizar usuário por falha na segurança de dados. Um usuário do site Mercado Pago teve conta clonada enquanto viajava para o exterior. Daiane Garcês. Segundo o usuário, o fraudador vendeu aparelhos de micro-ondas no nome dele e lesou várias pessoas, recebendo dinheiro e não entregando o produto. O site foi condenado a cancelar as vendas, impedir novas operações e pagar indenização de R$5.000 por danos morais. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão que acompanha medidas relacionadas ao coronavírus discute em audiência impactos da pandemia na educação. Senado pode votar amanhã projeto que minimiza consequências da crise sanitária na agricultura familiar. Proposta de Zenaide Maia regulamenta a obtenção de capital pela internet para financiamento coletivo de iniciativas. Boa noite. A comissão mista que acompanha a execução orçamentária de medidas relacionadas ao novo coronavírus voltou a discutir hoje o impacto da pandemia no setor educacional. Na discussão, os especialistas destacaram a importância do novo Fundeb no impulsionamento do setor após a crise sanitária e a necessidade de estabelecimento de metas de desenvolvimento. Repórter Rodrigo Rezende. Em audiência da comissão do Congresso que acompanha as ações contra o coronavírus, o secretário de Educação da cidade cearense de Sobral, Francisco Herbert, apontou algumas das medidas que colaboram com o sucesso da cidade no setor educacional público. Fortalecimento da gestão escolar, valorização dos profissionais do magistério e uma forte formação continuada pautada no sistema de avaliação externa, do monitoramento que é feito sistemático junto à Secretaria de Educação do município e, a partir daí, o estabelecimento de metas. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, espera que, a partir do exemplo de Sobral e com o novo Fundeb, a área educacional colabore no equilíbrio social e econômico do Brasil após a pandemia. Investimento em educação é realmente fascinante, porque consegue promover, né, um equilíbrio nacional, um combate à desigualdade, além do fator econômico, do desenvolvimento e o crescimento econômico. Deputados e senadores ainda alertaram para o fato que, no pós-pandemia, muitos estudantes da rede privada de ensino devem migrar para a rede pública, pressionando ainda mais o setor. E a Comissão Mista da Reforma Tributária ouve amanhã, às 10 horas da manhã, por meio de videoconferência, o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Senado deverá votar nesta semana o projeto que estabelece um auxílio de R$600 para os agricultores familiares e a proposta que limita os juros do cartão e do cheque especial durante a pandemia. Também estão na pauta a proibição de cortes no orçamento da ciência e tecnologia, o uso do salário educação para pagamento de pessoal e o revalida para médicos estrangeiros. Repórter Érica Christian. Estão na pauta de quarta-feira o repasse de R$65 bilhões da União para estados e municípios exportadores e o pagamento do auxílio emergencial para agricultores familiares, como explicou o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. É fundamental dizer que esse apoio é cerca de R$3.000, pago em 5 parcelas. Já o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, comemorou a votação da proibição de cortes no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo, já há alguns anos, ele vem sendo contingenciado e muito pouco recurso tem sido investido em pesquisa, ciência e inovação. Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, citou a votação na quinta-feira da limitação em 20% dos juros do cheque especial e do cartão de crédito até o final do ano. Há momentos em que temos instituições cobrando 800% até 1.200% ao ano. É a agiotagem oficializada. O plenário poderá votar ainda a mudança do regime de tributação para empresas afetadas pela pandemia e nos contratos públicos. Senadores querem que o ministro da Justiça explique a existência de suposto relatório sigiloso em comissão mista de controle das atividades de inteligência do Congresso. O documento teria informações sobre servidores públicos ligados a movimento de oposição ao governo. Repórter Raquel Teixeira. Os senadores Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e Jax Wagner, do PT da Bahia, apresentaram um requerimento para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, seja convocado para prestar esclarecimentos sobre investigações de funcionários identificados como antifascistas. Randolfe classificou o ato como espionagem política. Há de se destacar a ofensa à Constituição, à ordem democrática, por parte deste ato do governo. Há uma sequência de direitos que estão sendo flagrantemente ofendidos. Já o vice-líder do governo, Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu a postura do ministro da Justiça. Que o governo estaria investigando aqueles que têm conduta contra a democracia brasileira e que, na verdade, fere a Constituição. O Ministério Público Federal também já se pronunciou pedindo explicações ao Executivo. Em nota, o Ministério respondeu que a atividade se refere apenas à preservação da segurança das pessoas e do patrimônio público. Um projeto da senadora Zenaide Maia visa regulamentar o crowdfunding, uma forma coletiva na internet de financiamento de iniciativas. Para ela, a medida pode contribuir para a tomada de crédito por micro e pequenas empresas. A reportagem é de Marcela Cunha. A ideia é parecida com a vaquinha, onde um grupo de pessoas investe dinheiro em uma iniciativa que não se concretizaria a partir de um único financiador. Mas no crowdfunding, tudo isso é potencializado pela internet e a colaboração pode vir de pessoas interessadas em todo o mundo. O termo foi criado em 2006 e carece de regulamentação. Um projeto da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, quer mudar essa realidade. Para Zenaide, o crowdfunding pode ser uma solução para fugir do sistema tradicional de crédito. Se a gente aproveita esse modelo de apoio coletivo e incrementa as plataformas digitais para fomentar projetos de micro e pequenos empresários, podemos fugir da oligarquia dos bancos. Para aumentar a competitividade, o projeto estabelece que os órgãos reguladores devem dar prioridade ao financiamento colaborativo em relação ao tradicional. A proposta também define quatro tipos de financiamento colaborativo: o donativo, com recompensa, de capital ou por empréstimo. O senador Assir Gurgax, do PDT, lamentou o baixo preço pago pelo litro de leite pelas indústrias de laticínios aos produtores de Rondônia. Segundo ele, o valor chegou a 70 centavos pelo litro, enquanto a média nacional era de R$ 1,40. Assir Gurgax denunciou ainda que os órgãos de fiscalização não exigem das indústrias o cumprimento da lei que as obriga a informar aos produtores de leite o valor pago pelo litro do produto até o dia 25 do mês anterior à entrega. De acordo com o senador, se esse dispositivo da lei for descumprido, as indústrias são obrigadas a pagar o maior preço praticado no mercado. Mas como isso não está acontecendo, temos que cobrar do Ministério da Agricultura uma ação efetiva no sentido de garantir o preço mínimo de leite aos produtores do estado de Rondônia, para que eles não trabalhem mais no vermelho, consigam pagar os custos de produção, ter lucro e uma vida digna no campo. São mais de 30 mil famílias vivendo da produção de leite no estado de Rondônia. Muitas estão trocando a produção leiteira por outras mais rentáveis. Mas isso também não é a opção para todos, pois também implica em custos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores lamentou a tragédia no Líbano. A explosão aconteceu perto de um terminal na zona portuária de Beirute. Até o fechamento dessa reportagem, eram pelo menos 70 mortos e 3.700 feridos. Repórter Pedro Pincer. A maior suspeita é de que tenha sido um acidente com 2.700 quilos de nitrato de amônia. As explosões chegaram a ser ouvidas no Chipre, a pouco mais de 200 quilômetros da costa libanesa. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que conversou com o embaixador libanês no Brasil, lamentou a tragédia. Nós aqui do Brasil, que temos em número de descendentes libaneses quase quatro vezes a população do Líbano, estamos solidários, rezando, orando para que a paz volte a reinar no país onde Deus plantou o cedro do Líbano para que tudo possa voltar à normalidade. O senador, que tem ascendência libanesa, destacou que o país vem atravessando um momento complicado. O Líbano é um país que estava num franco desenvolvimento econômico, social e mergulhou numa crise antes da vinda do coronavírus. Não só política, se estendeu para o campo socioeconômico e estão passando realmente uma dificuldade muito grande na capital libanesa. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Veto à indenização aos profissionais de saúde vítimas da Covid repercute na Câmara. Conselho Nacional de Saúde defende orçamento sem cortes para o setor em 2021. Relatório aponta que desigualdade impede desenvolvimento sustentável. Boa noite. O cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fixados pela ONU esbarra nas desigualdades sociais e econômicas do Brasil. O repórter Cláudio Ferreira detalha relatório da sociedade civil que analisa os esforços do país para atingir as metas estabelecidas pelas Nações Unidas. As desigualdades socioeconômicas são as principais barreiras para que o Brasil possa cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Esta é a principal conclusão do relatório Luz da Sociedade Civil sobre a chamada Agenda 2030, que foi lançado com um debate virtual. Os participantes também apontaram como obstáculo a política social, econômica e ambiental do governo federal. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos em 2015, são frutos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, criados no ano 2000. Há 17 grandes ações, como acabar com a pobreza e a fome, garantir educação e saneamento de qualidade, além do crescimento econômico sustentável. Elas são divididas em 169 metas. O relatório Luz detectou vários problemas para a implementação desses objetivos. Na área social, foram destacados, entre outros, a falta de acesso à saúde e educação, a violência sexual e os feminicídios. Na área ambiental, a diminuição do orçamento para a prevenção de desastres e a destruição de florestas na Amazônia e na Mata Atlântica. No eixo econômico, a perda de postos de trabalho e a redução de renda, principalmente da população mais pobre. Alessandra Nilo, representante do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil, que consolidou o relatório, sintetizou este quadro de dificuldades. As projeções para o futuro, elas são muito sombrias e exigem mais responsabilidade do governo federal, assim como mais engajamento do poder legislativo e também judiciário para nos ajudar a cumprir e alcançar essas metas. Os debatedores fizeram várias críticas ao governo, como o fim dos conselhos de participação da sociedade civil e a ausência de diálogo para a implementação de políticas públicas. Também lamentaram a falta de dados em várias áreas, o que dificulta o monitoramento das ações governamentais. O coordenador da Frente Parlamentar Mista, em defesa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, lembrou que a pandemia do coronavírus agrava a situação socioeconômica e vice-versa. Os investimentos em saúde, educação, assistência social, cultura, ciência e tecnologia estão em queda nos últimos anos. Quanto à fome, à miséria, os indicadores de desigualdade crescem e vão crescer mais ainda como consequência da própria pandemia. A falta de saneamento, de água, a exclusão de pessoas mais pobres dos programas de habitação faz a pandemia coronavírus explodir. Dados estão demonstrando isso aí no dia a dia. E a gente não consegue sair desse pico alto, entendeu, de vítimas do coronavírus, tanto de contaminação como de mortes. Os participantes apontaram as principais providências para que a Agenda 2030 seja cumprida. Entre elas, o fim do teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95, uma reforma tributária progressiva e a ampliação da política de proteção ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Educação. Câmara aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, e eleva a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. O texto foi encaminhado ao Senado. Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, destaca a importância do Fundeb para o desenvolvimento da nação e ressalta que o fundo financia mais de 63% da educação básica do país. O deputado argumenta que é preciso manter o financiamento para não inviabilizar o ensino público. Doutora Soraya Nato, do PSL do Espírito Santo, avalia que o Fundeb será um grande legado para as futuras gerações. Na avaliação da deputada, a continuidade do fundo atual, que expira em dezembro de 2020, é fundamental para garantir a educação de crianças e jovens, especialmente dos mais pobres. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, comemora a aprovação do novo Fundeb na Câmara e destaca que o texto prevê o aumento dos investimentos da União na educação básica. O deputado entende que é preciso pensar a educação como um dos mais importantes instrumentos de distribuição de renda do país. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comemora a aprovação do novo Fundeb e lembra que só no ano passado foram garantidos 156 bilhões de reais em repasses para as escolas graças ao fundo. A deputada afirma que o Fundeb não paga só o salário dos educadores, mas garante também a manutenção das escolas, a formação dos professores e a informatização educacional. Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, avalia que o novo Fundeb não é o ideal, mas foi o texto possível de ser aprovado no atual contexto. Para a deputada, a proposta avança em pontos importantes, como a destinação de parte dos recursos do fundo para garantir o pagamento dos professores. Ela alerta que, sem o novo Fundeb, haveria um colapso no sistema educacional. Cultura. Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, lamenta a rejeição do destaque apresentado pelo Partido Novo à medida provisória que prevê prazo para estados e Distrito Federal devolverem à União os recursos não usados de repasses vinculados à Lei Aldir Blanc de ajuda ao setor cultural. Paulo Ganimi argumenta que o destaque não alterava a forma de locação dos recursos, apenas dava mais transparência para o processo de devolução desse dinheiro. A matéria seguiu para análise do Senado. Economia. Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defende urgência na tramitação do projeto que dispõe sobre medidas para fomentar a indústria de gás natural. Segundo ele, propostas como essa, além da reforma tributária e da reforma administrativa, são necessárias para a retomada do crescimento econômico do país. Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, pede apoio para a derrubada do veto presidencial à tributação especial do RenovaBio, que é a política de fomento aos biocombustíveis. O deputado argumenta que o presidente Bolsonaro vetou o artigo que estipulava a alíquota de 15% de tributação sobre a comercialização dos créditos de descarbonização, os CBios. Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, defende a aprovação do projeto de sua autoria que cria o piso nacional para os guardas municipais no valor de R$ 2.000. O parlamentar espera que a matéria seja votada logo para ajudar esses profissionais que prestam relevantes serviços à sociedade. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, cobra do governo federal a liberação de recursos para a conclusão das obras de asfaltamento da BR-235 até Campo Alegre de Lourdes e de trecho da BR-020, que faz conexão com o Piauí. O deputado afirma que as obras estão paradas há bastante tempo, apesar de já contratadas. A comissão externa que acompanha as ações de combate ao coronavírus realizou audiência para conhecer o Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, elaborado por 15 entidades da Frente pela Vida. No debate, o representante do Conselho Nacional de Saúde defendeu que o orçamento da saúde de 2021 seja fortalecido. A reportagem de Silvia Munhato. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, defendeu na Comissão Externa da Câmara de Combate ao Coronavírus que o orçamento da saúde para o ano que vem seja mantido igual ao deste ano, ou seja, com os recursos extras relacionados à pandemia. A audiência pública foi marcada para a apresentação do Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, elaborado por 15 entidades da Frente pela Vida. A principal recomendação do documento é a implantação de uma coordenação coordenação nacional para o combate à pandemia. As entidades reivindicam mais transparência e participação da sociedade, especialmente da sociedade científica, no Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde. Pigato, do CNS, que faz parte da Frente pela Vida, diz que é preciso rever o teto de gastos públicos da Emenda Constitucional 95. No sentido de não deixar o governo federal reduzir 35 milhões do orçamento da saúde, precisamos garantir um PIS emergencial para 2021 no valor de 168,7 bilhões e a revogação da Emenda Constitucional 95. A emenda da morte. Vários participantes disseram que a pandemia tem se prolongado no país por falta de uma coordenação do governo federal e que isso vai exigir mais gastos em 2021 porque a vacina não deve estar disponível até o final do ano. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, concordou com a avaliação. E nós vamos vivendo, de fato, essa possibilidade de uma sensação de que será muito arrastado o nosso processo. Então, nós temos que nos preparar para um tempo largo onde nenhuma medida isolada é suficiente. Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, defendeu a aprovação de projeto de lei em tramitação que garante a manutenção no ano que vem da metade dos leitos hospitalares criados na pandemia. O pesquisador Manuel Barral Neto defendeu o direcionamento dos recursos para os testes moleculares. Segundo ele, o indicativo de que o Brasil testa pouco é que 50% dos resultados dão positivo. Em outros países, o percentual é de 5%, porque também são testadas pessoas assintomáticas, que precisam ser isoladas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Agricultura. A Câmara aprovou no dia 20 de julho o projeto que prevê medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares para reduzir os impactos socioeconômicos da Covid-19. A matéria ainda será discutida e votada pelo Senado. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, pede urgência para o Senado aprovar o auxílio para os agricultores familiares durante a pandemia. O deputado lembra que o setor é extremamente importante para o Brasil, já que é responsável pela produção da maior parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Quem também elogia a aprovação da ajuda emergencial à agricultura familiar é Carlos Veras, do PT de Pernambuco. De acordo com ele, o texto aprovado corrige uma injustiça, garantindo que os agricultores familiares beneficiados com auxílio emergencial de R$ 600 não percam o direito de receber a aposentadoria especial rural. Padre João, do PT Mineiro, também destaca a aprovação das medidas de auxílio à agricultura familiar e pede que o presidente Jair Bolsonaro sancione o texto na íntegra, sem vetos. Entre os pontos da proposta, ele ressalta a importância do crédito para a produção, fomento e apoio às tecnologias que garantem o acesso à água. Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, ressalta a aprovação das medidas de auxílio à agricultura familiar durante a crise do coronavírus. Ele afirma que a ajuda vem em boa hora, uma vez que, com a pandemia, as feiras fecharam, deixando os agricultores com grandes dificuldades. Bacelar, do Podemos da Bahia, considera importante o auxílio emergencial para feirantes e agricultores familiares que sofrem as consequências da pandemia de coronavírus. O deputado ressalta ainda a relevância da votação do novo Fundeb, que para ele é um instrumento fundamental de financiamento da educação básica. Afonso Florense, do PT da Bahia, parabeniza o esforço da Câmara em aprovar o auxílio emergencial para os agricultores familiares. Ele ressalta que a medida vai ajudar o setor com crédito subsidiado, renegociação de dívidas e recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, admite que houve melhoras no texto que prevê ajuda à agricultura familiar, aprovado pela Câmara, e reconhece a importância dos pequenos produtores para o Brasil. Mas o parlamentar explica que votou contra a proposta por ver riscos de o projeto beneficiar um setor em detrimento de outros. Justiça. Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, apresentou requerimento de informação ao Ministério da Justiça pedindo esclarecimentos sobre a elaboração de um dossiê contra 579 profissionais de segurança pública e 3 professores universitários do movimento antifascista brasileiro. Professor Israel Batista afirma que não é função das instituições formais de um Estado democrático de direito ter protagonismo na busca por informações sobre opositores do governo Bolsonaro. Na opinião do deputado, o Ministério da Justiça faz uma campanha de amedrontamento na tentativa de amordaçar os servidores que assinam o manifesto antifascista. Saúde. Mais 2 vetos integrais do presidente Jair Bolsonaro a medidas de suporte ao combate aos efeitos da pandemia de Covid-19 vão entrar na lista de análise do Congresso Nacional. Uma das propostas previa indenização a profissionais de saúde incapacitados por contaminação pelo novo coronavírus e a outra estabelecia prioridade à mãe no recebimento do auxílio emergencial. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente 2 propostas relacionadas a auxílios e indenizações ligadas à Covid-19. Uma delas previa R$50 mil para trabalhadores da saúde incapacitados pelo novo coronavírus. O presidente da República informou que o veto se deveu à contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, porque a proposta, ao prever benefício indenizatório para agentes públicos, cria despesa continuada em período de calamidade no qual tais medidas estão vedadas. Pelo projeto aprovado, profissionais de saúde com atuação no combate à pandemia que tivessem sido infectados com a Covid-19 e ficado permanentemente incapacitados teriam direito à indenização. Outra proposta vetada integralmente pelo presidente foi o projeto que dava prioridade para o pagamento do auxílio emergencial em cota dupla, ou seja, R$ 1.200 para a mulher chefe de família na situação em que o pai também informasse ser responsável pelos dependentes. Uma das autoras da proposta, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, explica que o objetivo era evitar que o pai, que não cuida do filho, sacasse os valores do auxílio. Homens, ex-maridos, maridos ou pais, enfim, começaram a cadastrar o CPF dos filhos, sendo que não detinham a guarda dos filhos. Vários casos de mulheres que se cadastraram depois e que eram, de fato, as chefes de família e não conseguiram acessar o benefício, chegaram à bancada do PSOL, por isso nós fizemos o projeto. Nós queremos lutar pela derrubada do veto. A proposta vetada integralmente também estendia a pais solteiros a possibilidade de receberem 2 cotas do auxílio em 3 prestações. A lei do auxílio emergencial já prevê que o benefício de R$600 deve ser pago em dobro às mães que criam sozinhas os filhos. O deputado Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, afirma que o presidente agiu corretamente. O presidente agiu com sabedoria quando exatamente deu prioridade para as mulheres receberem o auxílio emergencial como chefe de família e não exatamente para que houvesse uma nova maneira de cometer fraudes nesse auxílio tão importante para a população brasileira. Na mensagem de veto, o presidente Bolsonaro alegou que, apesar da boa intenção, a proposta legislativa não apresenta estimativa de impacto orçamentário e financeiro, como determina a Constituição. Afirmou ainda que o projeto é inviável diante da inexistência nas ferramentas e programas que geram a folha de pagamento do auxílio emergencial, de dados relacionados a quem possui efetivamente a guarda dos filhos. Os 2 vetos presidenciais vão ser analisados pelo Congresso Nacional em sessão conjunta de deputados e senadores a ser marcada. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. O veto à indenização de R$50 mil aos profissionais de saúde incapacitados permanentemente pela Covid-19 ou aos dependentes dos trabalhadores mortos pelo coronavírus repercutiu no plenário da Câmara. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, considera o veto do presidente Bolsonaro absurdo. O parlamentar rebate o argumento usado de que a legislação fiscal impede o pagamento da indenização, lembrando que a proposta não cria uma despesa permanente ao orçamento. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, manifesta indignação ao veto presidencial, que, segundo ela, desampara as famílias dos profissionais de saúde que morreram por causa da Covid-19 ou que ficaram incapacitados. Para a deputada, a decisão demonstra a insensibilidade do governo com esses trabalhadores. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, chama de desumano e de ofensa à dignidade humana o veto do presidente Jair Bolsonaro à indenização de R$50 mil a profissionais da saúde ou familiares de trabalhadores da saúde vitimados por Covid-19. Ele afirma que o parlamento vai derrubar o veto presidencial. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, também pede que o Congresso derrube o veto presidencial, lembrando que o Brasil é o país que registra o maior número de profissionais de saúde vitimados pela Covid-19. Para a deputada, a falta de testagem é o principal motivo do descontrole da doença. Maria do Rosário faz um apelo aos congressistas para que preparem uma legislação que obrigue o governo federal a fazer testes de forma sistemática, pelo menos entre os profissionais de saúde. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite. Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.